Confesse logo. Por quanto tempo me enganou? E qual brilho você ganhou? Além de perder meu amor, de me ver sofrer, de me ver chorar. Obrigada.